ela não pode me ver. Que sua bunda sozinha começa a bater. Tá me pedindo atenção, mas eu sei que ela tá de olho no cifrão. Essa menina não me engana, tá rebolando, falou que me ama. Pegando fogo na minha cama, ela é gasolina e eu sou a chama. Eu sou. Yo soy la flama. Tá pegando fogo. Porque eu sou a chama. Eu tenho grana, eu tenho fama. Fica tranquila, que nós te chama. Eu tenho grana, eu tenho fama. Fica tranquila, que nós te chama. Tu eres malón, tu eres cabrón. Aquí en el barrio le dicen mamón. Si hay tiburón, prendemos la acción. Conquistando nos fuimos en avión. Guarda la UCI que no somos pussy. Aquí venimos roleando la music. Tú quieres fama, que tú quieres plata. Dile a tu mamá que yo soy la flama. Joga na minha cara.